Ayşe. Cenab-ı Ayşe mi galiba Ayşe? Oito cinco. Oito cinco, quatro, cinco, dois, meia, oito, cinco, obrigado. Controle, sábado. Meia, dois, dois, quatro, afinal. Aguardo. Então, 3891 para o localizador esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Desça para 2100, altímetro 1094. Ocean M224, contato radar na decolagem, suba ao nível 190 na saída Puca, até a posição Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 190 na Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, 224. Azul 4148, reduz a velocidade 220 nós, sob vetoração, mantém presente pro limite do localizador. Desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 3.000, descendo, mantém a proa, limite ao lock. Azul 4148 está reduzido já, 210 nós, 210. Saída Momo, transição Trova, controle Salvador 119, decimal 35. Torre 18, decimal 6, Ciona 54, 16, Trip 53, 17. Autorizado Beleno 360, via Upper Whisky 41, decola 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Prova, 1935, controle 5496, transporte 5, Trip 53, 17. Trip 53, 17, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, 53, 17. 330, passando o marcador externo, baixou e travou, estabilizado e dá o contato. 71330, avistado, continue na aproximação no zero, vento de 120 com 8 nós. Aguarda. Azul 4148, reduz a velocidade 1709. Reduzindo para 1709, azul 4148. Azul 4148, desça para 2000 pés, altímetro 1014. Para o localizador, direita proa 055, reporte estabilizado. 055, descendo para 2.000 pés, reportar estabilizado, 4148. Europa 084, contact now, receive center, 125.45, if unable, 126.85. 125.45, 126.85, if unable, Europa 084, obrigado, 186. Bravo. Dan 3891, chama agora a torre 118, décimo 6 dúzia. 4148. Completa final do procedimento e ele executou aguardando transferência para a torre. Da sua escuta 4148. Uno 330, Solos 21, libera direita, chame Sol 1219. Direita 219. Reduz velocidade 2209. Tá reduzindo para 3000, 8. Romeu Tango, Romeu Serra, controle Salvador. Com 10 nós. Salvador, boa noite. 330 livrou na sua escuta. Uno 330, táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, 62. Romeu Tango, Romeu Serra, na escuta do controle Salvador. Azul 4148, agora torre 118, decimal, meia dúzia. 1-1-8-6-12, obrigado, boa noite também. Composto. Obrigado. Salvador, Gol no 643, bom dia, formação é Bravo. Gol no 643, controle Salvador, bom dia, sendo identificação. Desça ao nível 040 na chegada bom, ajuste de altímetro 1-0-1-4. 040, tá bom, 1-14, obrigado. Controle Salvador é o Papa Romeu Tango, Romeu Serra. Papa Romeu Tango, Romeu Serra, controle Salvador, acena identificação. Identificou 5136, o Tango Romeu Serra, proa de Maceió. Sim, Papa Romeu Tango, Romeu Serra, até o nível 1-1-0. O plano estimado para pouso em Maceió. Pouso Marcel 0344. Copiado 0344. Salvador 6224. Oxalá 6224, controle. Autoriza Aracaju do presente. Autorizado direto Aracaju, Oxalá 6224. Chama agora o centro Recife 125.45, alternando 126.85. 2545-2085, obrigado, boa noite, até amanhã. 896 para descer para 2000. Gol no 896, autorizado a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2 ou 10, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 2 para estabilizado. Boa noite, 3226, Laguna 78, na frente do artista. Azul 4178, controle Salvador, acima identificação. Desça ao nível 050 na chegada a Mare. Ajuste ao altímetro no 014. Para o 050, perfil Mare. Quatro, um, no 4148, Solos 27, libera a direita, chame Solo em 1219. 219, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, muito boa noite. Azul 4148, livrou na sua escuta. Azul 4148, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa e Kilo Pat 3, Azul 4148. Estacionamento 714, posição 4. 35317, autorizado, chame táxi. É o gol no 714-14, para o estacionamento. Gol no 714, autorizado, chame táxi. Pois é, faz a parte. Para a Torre 118, decimal 62, Pomposo. 2862, obrigado. Passando externo, baixo travado. 1896, livre pouso no 0, 120 com 89. Livre pouso no 0 com 896. Será ao 0304, Tango Romeo Sierra. Grato 0304. Confirmar a posição de estacionamento aqui no Pat 3 por 4148? Confirme? Posição de estacionamento para azul 4148 aqui no Pat 3? É a posição 3 do Pat 3. Posição 3 do Pat 3, ok? Está observando um trip aqui no pushback. O 353 no César escuta? Prossiga, senhora. Confirmando, tem um tráfego da Azul aí que ingressou pela Kilo. Eu realmente pensei que o trip estivesse aqui na remota do Pátio Uno. Como a gente não tem a visualização completa e daí do Pátio 3 a gente realmente não tem muita visualização. Confirma se tem condições de terminar o pushback com segurança? Ah, tranquilamente, senhora. O Azul tá bem lá pra trás. Agora a gente vai terminar aqui e agilizar aqui, tá bom, Azul? Obrigado aí, companheiro. Obrigado a você. Para o táxi do gol no 714, alterna Recife, 2 horas e 10, 122 avanço. O 174, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10 no 4. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa noite. Nove e meia, seu Solos 32, liberando a direita, Solo 1219. Direita, Solo 129, voo 1895. Contigo. Como 643, autorizada final do procedimento elétrico swing, testa para 2 mil pés, altímetro no 0, 14, resposta estabilizada. Autoriza LS, voo 1945. Espera dar 10, turno 186, ajuste 10 no 4. Taxi Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, 10 no 4, 5, 3, 1, 7. Salvador, voo 1794, boa. 1794, voo, autorizado a alinhar e decolar, então 10, 120 com 10 nós. Vem, decola 10, voo 1794. 1896, táxi via Alfa, mantenha antes da taxi Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, voo 1896. Azul 4178, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. 3 mil pés, 4178, azul. Voo no 606, autorização, Maceió, 350. Voo para cópia, voo no 606. Pronto. Voo no 606 para Maceió, nível 350, autorizado, via Proisco 58. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 119, decimal 35, torre 1186, aciona o 5432, gol 606. Autorizado 350, Aperisco 58, pista 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 1925, 186 e 5432 ao transponder no 606. 154, confirmando 5432 ao transponder, chantou para o estacionamento no 606. 5432. Projeto 5809, aciona identificação, pessoal nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 014. 050, chegada Mare, web 509. Uno 7 no 4, decolou os 36, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, Uno 7 no 4. 3226 para Natal, nível 370 autorizado, peso 10. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zitar. Controle 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, 5422, então 3226. 170 Natal, repertorio 10, Lucas e Paco, intervalada 10, curva esquerda, 1935, 186 e o transponder 5422. Correto, chame para estacionamento, estou 3226. Chamada 26. 1896, ingresso via Juliette, 2100. Passando Doma, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6, obrigado. Azul 4178, autorizada a final do procedimento LSX-Way, desça para 2-1-PEN, resposta estabilizada. 2-1, acusaremos estabilizado, 4178 da Azul. No 643, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Sete, decolou de Salvador aos 38, chame controle em 1935, boa noite. 35, boa noite. 3. 3.013, Azul 4178, altímetro agora 10113. 13, 4178. 35317, iniciando curva esquerda, passamos 2.000 na saída. Prova, 317, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída Momo, transição prova. 3-0, Momo Trova, 5-3-1-7. Espera o som. Puxa, Beto, só na mente. 3-2-2-6 na Aurora. Autorizado, chame táxi, então 3-2-6. Camarada, 2-6. Recepção do localizador, 4178 da Azul. Azul 4178, reduza para a velocidade de aproximação, agora a torre 118, décima meia dúzia, bom posto. Obrigado, 18,6, reduzindo mais. Conforme instruções do Centro Recife, suba restrito ao nível de voo 300. No caso de falha de comunicações, material nível 300 como nível final. 300, 35317. Caso de falha, nível final. Correto. Na final, 1.7 do externo. Continue a aproximação no zero, vento de 120 com 10 nós, 4178. 4178. Do LSX-Ray, o AB-5809. 43, um solo aos 4-1. Repete a direita, chame solo em 1219. 714, chama agora o centro Recife. 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 2685, gol 974, boa noite. Pode voar para o gol. O senhor está visualizando o que interior do estabelecimento? Rodou November 769, Charlie Charlie, ready to copy? November 769, Charlie Charlie to Foxtrot, Charlie Bravo Bravo, clear to level 370, departure runway 10. After takeoff, clear direct to SLIB, Eco Sierra, Lima, India, Bravo, and then according to your flight plan, Salvador Departure Control 119.35, Tower 118.6, Squawk 5436, November 769, Charlie Charlie. Okay, screens are filed to Fox Charlie Bravo Bravo, level 270, take off runway 10, after take off fly direct to Echo, Sierra Lima, India Bravo, position, contact your approach, Salvador departure, frequency 109.35, tower 183, squawk 4536, ready to start that. Number 769, Charlie Charlie, clear for setup, report right for taxi. Charlie Charlie. Para o táxi está 322670, Fortaleza, 3 horas e 10. Solo no 643, livrou. Então 3226, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste no 0 no 3, uma boa noite. Juliette Alfa, 26, boa noite. O 1643 vai aguardar voz 319 da TAM no táxi, ingressar via Juliette Alfa e após ingresso via Juliette para a remota 13, parte 1. A gente remota 13 após a voz da TAM. Remota 13 a parte 1? É, 13 a parte 1. Certo, obrigado. Na direita, chama solo 219 azul 4178. Localizador web 5809. Objeto 5809, chama agora torre 118 decimal 62. Muito bem, boa noite, web 5809. Pai Salvador, última noite, objeto 5809. 5809, boa noite, continue a aproximação, informe checado, no 0, vento 120 graus 89, 5809. Formará, 5809. Do NDB Alagoinha, Alagoinhas, mantém o nível 110, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. India Gate 01 azul 4178. Trip 5317, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 26,